só por ela, bebo e choro só por ela. Querendo seu amor, e agora eu canto, bebo e choro só por ela, bebo e choro só por ela. Querendo seu amor. Humberto e Ronaldo, Canto, Bebo e Choro, no Central do Sertanejo. Ei, programa maravilhoso, hein? Sexta-feira, finalzão de semana. Todo mundo já se preparando aí pra curtir o finalzão de semana. E você que tá me ouvindo, o que vai arrumar nesse final de semana? Vai ficar com a família? Vai sair com os amigos? Vai dar aquela viajada, né? Ei, maravilha! Tem muita gente de férias ainda, né? Muita gente voltando aí de férias também. Você que tá chegando das férias, seja muito bem-vindo de novo à vida real, né? Você que já tá aí trabalhando numa boa, um bom trabalho, um excelente trabalho pra você. Olha que maravilha! É o nosso programa Central do Sertanejo, que traz de segunda a sexta-feira o melhor do sertanejão. Daqui a pouquinho eu tenho pra você aí. Olha, tá chegando recordação que eu não sei qual é ainda, que agora eu tô fazendo questão de não saber qual é, pra ficar um segredo pra mim e pra você também, tá bom? Eu aqui no estúdio em segredo e você aí do outro lado também em segredo, né? Daqui a pouquinho nós vamos descobrir qual recordação que é essa e também vamos descobrir quais são as músicas mais tocadas durante toda essa semana, tá bom? Agora tem Leonardo e Eduardo Costa, Um Degrau da Escada, no Central do Sertanejo. Livre outra vez, o amor se desfez e não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu, não pude nada mais que um degrau na escada. Pensamentos absurdos, caiu meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira bem. Não tem mais volta, foi ponto final. Quebrou o cristal, já não tem mais você. Pensamentos absurdos, caiu meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Pensamentos loucos que povoam esta minha solidão, o sonho de ser mão. Ainda estou sentindo a falta de você. Sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Me queira bem, me queira. Central do Sertanejo.

daquelas, hein? Aumenta aí. Solidão demais, é poeira que o vento não desfaz. E viver assim é como um pesadelo que não chega ao fim. Tudo pra mim, esse amor. Você aqui e o céu azul também perdeu a cor ao ver você partir. Tudo pra mim, esse amor foi tudo pra mim. Recordação no Central do Sertanejo, Christian Ralph, Poeira no Vento. Essa música aí todo mundo conhece, né? É uma música que ultrapassou gerações. A extinta dupla Christian Ralph, né? Que hoje eles não fazem mais shows juntos. E vamos aí, que agora tá chegando às 6 mais tocadas durante toda esta semana. Na sexta posição, tá chegando no Central do Sertanejo, Thiago Brava e Gustavo Lima, Din Din. Tenho dó, tem que ter o din, din, din, din, din, din, din, din. Quem não tem o dó, tem que ter o din. Pra pegar mulher, tem que ter o din. Vai, tchau! Isso é Thiago Brava! Estourei de novo, hein? E quem não tem o dó, tem que ter o din. Din, din, din, din, din, din, din. E quem

inteira vai em torno de você. Que nunca conseguiria mais te esquecer. Que depois que magoasse o meu coração, bastaria um sorriso teu pra ter o meu perdão. Iludida, convencida, pensava que depois que me deixasse ia acabar com a minha vida. Olha, eu tô aqui, chega, tá me faltando ar. Olha, eu tô aqui com tanta boca pra beijar, tomando todas com suas amigas, e você nem imagina o que hoje vai rolar. Vou tá acreditando, não? É, vou bater uma seta pra mostrar que eu tô feliz, que foi ao contrário do que você sempre quis. Olha, eu não tô sofrendo nada, eu tô é curtindo na balada com a galera. Você já era, vou tá acreditando, não? É, vou bater uma seta pra mostrar que eu tô feliz, que foi ao contrário do que você sempre quis. Olha, eu não tô sofrendo nada, eu tô é curtindo na balada com a galera. Você já era. Chega, tá me faltando ar. Olha, eu tô aqui com tanta boca pra beijar, tomando todas com suas amigas, e você nem imagina o que hoje vai rolar. Vou tá acreditando, não? É, vou bater uma selfie pra mostrar que eu tô feliz, que foi ao contrário do que você sempre quis. Olha, eu não tô sofrendo nada, eu tô é curtindo na balada com a galera. Você já era. Vou tá acreditando, não? É, vou bater uma seta pra mostrar que eu tô feliz, que foi ao contrário do que você sempre quis. Olha, eu não tô sofrendo nada, eu tô é curtindo na balada com a galera. Você já era. Olha, eu não tô sofrendo nada, eu tô é curtindo na balada com a galera. E você já era. Israel Novaes, sucesso Self, aqui no Central do Sertanejo, é a segunda mais tocada da semana. Na terceira posição tivemos Henrique e Juliano, Na Hora da Raiva. E música boa, gente! Olha só, o nosso programa tá indo embora, agradecendo a todos o carinho da audiência, o carinho da sintonia. Foi muito bom passar essa sexta-feira juntinho com vocês, nem que seja só essa horinha, né? Mas foi bom demais, gente! Obrigado pelo carinho, segunda-feira eu tô de volta, dia 1º de fevereiro. Olha que beleza, gente. O mês de fevereiro chegando, carnaval tá chegando. E coisa boa, né? Olha, eu tô indo nessa. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. E a saideira e a primeiríssima da semana ficou por conta da dupla Fernando e Sorocaba, Anjo de Cabelos Longos. Até segunda, com mais Central do Sertanejo. Se eu estivesse em um deserto, sozinho, com sede e com medo, você apareceria com um copo d'água e gelo. Se eu estivesse à deriva no meio de um oceano, você chegaria num bote dizendo: sobe, eu te amo. Meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, anjo que me beija, anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida, anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura. Não sei se eu estou em uma nuvem ou estou em suas mãos. Meu anjo de cabelos longos,